10h36 aqui em Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento com satisfação aqui no estúdio o empresário Paulo Ângeli, ele que é organizador também do Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu. Mais uma vez este ano, nona edição deste festival. Bom dia, Paulo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Prazer recebê-lo aqui no estúdio, ainda mais para falar deste assunto positivo, o Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu, que vem se transformando num dos maiores eventos, não só da região, mas do país, quando falamos nesta área de turismo. É verdade, o Festival de Turismo já é o segundo maior evento de turismo do sul do Brasil, né? Mas nós temos alguns eventos que acontecem dentro do festival. O ano passado nós tivemos, para você ter uma ideia, 22 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos alguns específicos, são a menina dos olhos da gente, né? Que é o próprio Fórum Científico de Turismo, que é o maior evento científico de turismo do país hoje, né? Além de tantos outros, né? A Feira de Turismo, que tem mostrado uma capacidade incrível de visualização de produtos turísticos, né? Além de outros novos que este ano nós estamos implementando, né? Quer dizer, é um teste. Eu acredito que dentro da vocação da nossa cidade, né, para o turismo na natureza, com a questão da tecnologia, nós somos um polo universitário agora. Então, nós criamos alguns eventos dentro do festival que eu acredito que vão ser bastante interessantes para na participação dos agentes de viagem, né? Que é o Adventure, que é voltado para turismo de aventura, enfim, né? Tudo aquilo que você pratica na natureza, independente do grau do esforço físico, desde uma caminhada até esporte radical. Vamos ter palestras a esse respeito. O próprio tema do Fórum Científico é turismo na natureza. Nós podemos mostrar para a população de que a variedade é muito grande e a vocação de Foz do Iguaçu nesse quesito é muito grande também. Vai ter, como eu disse, palestras, vou ter equipamentos. Eu acredito que vai ser bem interessante este salão. Nós vamos ter um salão também da cultura e espiritualidade. Eu acredito que nós temos que mostrar ao mundo a grande diversidade cultural com todas as etnias que nós temos vivendo na nossa região. Nós vamos ter o salão de e-marketing, também é um salão voltado para a tecnologia da informação, tanto de equipamento, né? E estamos trazendo alguns palestrantes também para falar sobre a força das redes sociais na divulgação do turismo. Que é um assunto imprescindível hoje em dia, né? Ah, sim. Nós estamos tentando focar o evento, né? Buscando, como eu disse, a nossa vocação regional, que é turismo na natureza, e também essa que é a vocação, essa que é a tendência mundial hoje de tecnologia, né? Das mídias sociais, enfim, da informação do modo geral. Quando falamos do Festival de Turismo das Cataratas, estamos falando de um evento que, como você citou, abriga vários e vários eventos ocorrendo em paralelo a essa programação e como parte mesmo da própria programação. Ano passado foram mais de 6 mil pessoas presentes no festival. Para este ano, como é que está a expectativa? Olha, a nossa expectativa é que aumente esse número, né? Como vem acontecendo ano após ano. Só para você ter uma ideia, hoje nós já temos confirmadas 28 caravanas de agentes de viagem, inclusive com três aéreas que a Gol Linhas Aéreas está trazendo. Duas paraguaias, duas argentinas, interior do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vão vir em peso para cá. Então eu acredito, lógico, temos a grande expectativa de que ultrapasse os números do ano passado. Quanto a expositores, porque no ano passado foram mais de 220 estandes, né, no festival, este ano eu sei que a área de exposição estará maior. Como é que vocês estão trabalhando, inclusive, porque o evento ele acontece em junho, mas desde já estão já se preparando, enfim, já estão fazendo reservas, já estão procurando informações, os expositores. Como é que está também essa expectativa para a área de estandes? Mas desde o ano passado nós estamos trabalhando, né? Já começamos a trabalhar esse evento durante o evento do ano passado, né? Então, nós temos aproximadamente 200 estandes, espaços, enfim, né? Mas o ano passado, para você ter uma ideia, em 200 espaços, nós tivemos 600 expositores, empresas expondo, né? Porque tem algumas que vêm de forma coligada, quer dizer, 4, 5, 6 empresas compram um espaço, né? E tivemos 1.200 pessoas, quer dizer, uma média de 2 pessoas por empresa que foram enviadas para cá para mostrar os produtos, né? Esse ano nós estamos aumentando um pouco a área de feira, nós acreditamos que vamos conseguir. Já estamos com uma venda muito boa, aproximadamente 90% dos espaços já estão negociados, né? Já estão com o contrato fechado, algumas novidades que nós vamos começar a divulgar nos próximos dias, né? Mas eu acredito que vamos aumentar o número de empresas expondo também. Essa é a nossa expectativa. Para aquela pessoa que nos ouve agora e não é da área do turismo, o Festival de Turismo das Cataratas, trazendo todo este público aqui para a cidade, várias empresas da cidade e também de fora expondo ali seus produtos, interagindo. Quais são os principais benefícios que um evento deste porte, Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu, traz para a economia da cidade? Veja bem, o festival, eu acredito que ele mudou a maneira de divulgar Foz do Iguaçu. Antes do festival, nós ainda continuamos participando de eventos, mas só tínhamos essa alternativa de ir a eventos para interagir com esses agentes de viagem, com esses profissionais de turismo. Aí levávamos fotos, folders, enfim, das cataratas, da Itaipu, das nossas maravilhas. Com o festival, nós mudamos essa maneira de divulgar. Nós trazemos esses profissionais de turismo e mostramos para ele uma magnitude de umas cataratas, a imponência de uma Itaipu, né? E também a nossa capacidade de bem receber, porque Foz do Iguaçu há 4 anos que ganha prêmio do Ministério pela sua capacidade de hospitalidade. Quer dizer, o povo de Foz do Iguaçu sabe receber. Acredito que é a nossa vocação também, isso. Então, esses agentes de viagem são aquelas pessoas que vêm, conhecem, voltam para a sua origem e vão vender os produtos, né? E você sabe que é muito mais fácil vender aquilo que você conhece, né? Então, é claro, a tendência é aumentar a demanda e aumentar emprego, aumentar a renda para a nossa cidade. O turismo é a nossa vocação, isso não temos como negar isso, né? Ninguém pode negar que o turismo é a nossa vocação. Então, nós temos que aumentar cada vez mais, que venha mais visitantes, que isso vai gerar emprego e renda. E já estão abertas, inclusive, as inscrições para quem quer participar do Festival de Turismo das Cataratas, que será entre os dias 4 e 6 de junho. Quem nos ouve neste momento, seja estudante da área ou profissional da área, enfim, se tem interesse em participar do festival, como é que pode fazer, Paulo? Através da página do festival, é festivaldeturismodascataratas.com. Lá está bem explicadinho como pode ser feito para fazer a inscrição. Para você ter uma ideia, o primeiro dia, né? A abertura solene é no dia 4, no Hotel Recanto, dia 5 e 6 é quando acontece, enfim, a maioria das atividades. No dia 5, o acesso à feira é exclusivo a profissionais de turismo. No dia 6, nós abrimos para a população, inclusive para estudantes. Quem quiser ir lá para conhecer e interagir com esses profissionais, é evidente, é convidado do evento, nós abrimos a porta para a região, enfim. E quem quiser fazer inscrições antecipadamente, inclusive, tem descontos, o valor é menor? Tem. Eu agora não saberia te dizer qual é o valor, mas é evidente, né? Quanto mais se antecipa a inscrição, é evidente que menor é o valor, né? Até para que nós tenhamos condições de nos preparar, né? Ou saber o volume de pessoas que vem. O ano passado nós tivemos aproximadamente 6 mil pessoas. Como eu te disse, acreditamos que esse ano vamos passar esse número, mas é as inscrições que vão nos dar uma ideia do volume de pessoa. Né? Então, buscamos que se inscrevam o quanto antes possível. E esperamos realmente que este evento tenha todo o sucesso, até pela sua proximidade com eventos aí como Centenário de Foz do Iguaçu, Copa do Mundo também, deixando o turismo muito em evidência aqui no território brasileiro. 9ª edição do Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu. O endereço, vamos até repetir aqui para quem tem interesse já em entrar, se informar mais a respeito. O endereço, bem explicativo, qual é, Paulo? Festival de Turismo das Cataratas.com. Conversei com o Paulo Ângeli, ele que é organizador deste evento de turismo, Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu, aqui em Foz do Iguaçu. Paulo, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado pelo espaço, e é evidente que toda vez que fomos convidados, viremos para trazer mais informações sobre o festival e sobre o turismo de Foz do Iguaçu.